Na típica Feira Santarena, há uma tentadora profusão de artigos que vão das seivas e resinas às cascas medicamentosas, das frutas aos peixes, da farinha aos produtos artesanais. Ventarolas do cheiroso patchouli, garrafadas miraculosas, olho de boto para atrair mulher arisca, pajurás e murucis, sapucaias e taperebás. Quando você visitar a hospitaleira Pérola do Tapajós, não perca o ensejo de percorrer uma colorida Feira Santarena. Tendo letra de Emir Bemergui e música de Wilson Fonseca, vamos ouvir a melodia de um sairé, dança típica do Tapajós, que se chama Feira Santarena. Pra atrair mulher e arrumar dois.